hits. Segue bem nos beat. Pobre louco, ladrão. É Centro-Oeste. É pelos mano que eu prossigo, independente da quebrada. Dificuldade é mesmo, preconceito muda nada. Sistema tira na cara, irmão contra irmão. O rap também dizia, na Globo nunca ladrão. Vários loucos de acasão, nos beco o aço voa. O papo aqui é reto, o crime não perdoa. Na risca segue a firma, tá tudo monitorado. Foda-se o opressor, pau no cu do Bolsonaro. De AR pente alongado, pronto pra qualquer caô. Rocinha aparecida, pros contra gira o tambor. Maloqueiro sofredor, a barreta nos monarca. Hoje nas carreta do ar, nas quadrada pega a visão. Antes nem dava atenção, hoje elas brota que é o pai. Amor pra mim é só de mãe, sexo, droga e nada mais. Foda-se a oposição, os meninos tá bem trajado. Se elas gostam assim, tá mec, tá palmeado. Um gole, um trago no cigarro, a cabeça vai a milhar. Cada letra, um sentimento, um pouco de cada irmão. É Centro-Oeste, só os faixa, só se é o talibã. Respeito estourado, os monstros pobre, louco, vetinã. É Centro-Oeste, só os faixa, só se é o talibã. Respeito estourado, os monstros pobre, louco, vetinã. Se morte, se é povinhada, nesse ano nós estoura. Sem pagar simpatia, nós toma de assalto a moda. Os bicos se incomoda, as ruas é nós ladrão. Desde criança aprendi, jamais deixa rastro, cuzão. Rap me mostrou mundão, me fez homem de verdade. Agradeço meu senhor hoje pela oportunidade. Favela, dias difíceis, povo humilde, sofredor. Até a última gota de sangue, só de verdade ficou. No toque do agogô, na batida da tabaque. Os pretos tudo junto é manifesto, meu compadre. O grito é de liberdade, é pelos mano do fundão. Time do morro, pobre, louco, África, Brasil, Paquistão. É Centro-Oeste, só os faixa, só se é o talibã. Respeito estourado, os monstros, pobre, louco, vetinã. É Centro-Oeste,